noite em festa, tudo tava rolando. O de carro tá a galera se animando. Mas eu não sabia que a sombra se aproximava. E a mulher tão linda com a taça na mão dançando sem parar. Os olhares focados, eu ali só esperando. Mano, tá ligado? O que vem pela frente é de cortar o coração. Meus amigos chegaram com o olhar pesado. Pro você não sabe, tô triste com o que eu vi. E cada palavra encurada como um golpe ensaiado. Meu mundo desmoronando, tudo que eu acreditava em frenesi. Traição na festa, dor que não tem fim. E a mulher nos braços de outro, como um golpe pra mim. Bebida e sorrisos, mas a verdade é cruel. Amor não se troca e eu sinto esse véu. Oi, Baião. Olhei pra ela, mas já não era a mesma. Risada, alegria, agora era uma tristeza. Coração quebrado, mano, você não imagina. Toda a confiança se foi como uma neblina. A festa continua, mas eu não consigo dançar. Só pensando no que aconteceu, sem conseguir acreditar. É só uma fase, me disseram, mas eu sei. A traição é um veneno que nunca se desfaz. O que é que eu fiz pra merecer essa dor? Tô de coração partido se te amou. Agora não há mais traição na festa, dor que não tem fim. E a mulher nos braços de outro, como um golpe pra mim. Bebida e sorrisos, mas a verdade é cruel. Amor não se troca e eu sinto esse céu. Traição na festa, dor que não tem fim. E a mulher nos braços de outro, como um golpe pra mim. Bebida e sorrisos, mas a verdade é cruel. Amor não se troca e eu sinto esse céu. Oi, Nora, e eu vindo pro mundo, que caráter é fundamental. Trair é fácil, mas amor é leal. Lembranças amadas, uma missão que fica. Quem ama de verdade nunca se precipita. Traição da festa, dor que não tem fim. E a mulher nos braços de outro, como um golpe pra mim. Bebida e sorrisos, mas a verdade é cruel. Amor não se troca, eu sinto esse fel. Agora eu sigo em frente, com a dor no peito. Aprendi que amor verdadeiro é feito de respeito. Mano, tá ligado? A vida é assim. Quem ama não trai, eu vou achar um novo fim. Obrigado. Técnico do mundo, que caráter é fundamental. Trair é fácil, mas amor é leal. Lembranças amargas, uma lição que fica. Quem ama de verdade nunca se precipita.